dançar com a gente? Ei, tô com febre! Nossa! Primavera! Legal! Tô com a febre! E nós também! Primavera! É! Eu tô com a febre! Também! Primavera! Céu, sol, folhas, flores! Tudo isso! Topa, topa, febre! Ah!